Às 4 da manhã, hora da recaída. Passei no seu feed, vigiei sua vida pra ver se declarar a sua.